Senhor, se fendesses os céus, descesse a tua glória em nós, os montes se escoariam diante da tua voz. Faz o teu nome conhecido entre as nações, faz tremer terra e céu em reverência. Só a ti queremos crer. Tu és o nosso Pai, nós somos o barro em tuas mãos. Olha pra nós, Senhor, e traz a salvação. Tu és o nosso Pai, a eternidade é o teu amor. Antiguidade, ó Deus, ninguém como tu se ouviu. Trabalhas por quem te espera nos caminhos que nos uniu. Nós nos lembramos de ti, queira em nós habitar. Ainda que sejamos imundos, em ti queremos confiar. Tu és o nosso Pai, nós somos o barro em tuas mãos. Olha pra nós, Senhor, e traz a salvação. Tu és o nosso Pai, a eternidade é o teu amor. Em ti, Senhor, esperamos. Renova o nosso ardor. Olha, Senhor, não te enfureças, lembra-te de nós, teu povo. As cidades estão em deserto, mas em ti temos um novo renovo. Tu és o nosso Pai, nós somos o Pai.